ZYD 867, 99,7 MHz. Piratininga 2, a sintonia do seu FM. Para quem tem bom gosto e sabe o que quer. Moda vem, moda vai, moda muda, se transforma da noite pro dia. Só tem uma moda que nunca sai de moda: a elegância, o detalhe que faz a diferença. Casa José Silva.